Diagnosticado com a febre do ouro. Quero o que tem de melhor, quanto custa é só um detalhe. Dinheiro espécie, eu fiz o zoológico todo. Já chegou o black da visada, Mastercard. Moto subusão pra acelerar. Duas da garupa, disseram que é montagem. Vai de F, volta de Jaguar. Resgatar mais duas beldades do lado sul da cidade. Money vai e vem. Vai vendo o que ele traz. Desvirtua as neném. E agora, DJ Pedro. Money vai e vem. Vai vendo o que ele traz. Desvirtua as neném. E agora tanto faz que eu já chorei demais. Já paguei mó veneno, eu já passei vontade. Mas agora tá tendo de várias qualidades. Quer de lote ou de terreno, de várias cilindradas, de diversos modelos. DJ Pedro coloca do real de som. Aumenta um pouco pra elas dançar. Manda esse beat pros meninos bom. Que essa história nós vamos enricar. Passa na Lacoste, compra um jacaré pra chavear. Lança um Nike Shock, sobe na BM e vai forgar. Lá na quebrada tem os paredão. Nós para a quebrada pro baile pocar. Poucas ideias, preciso vacilão. E muita cachaça pros que vão fechar. Suas amigas pode, mas as que perreca eu vou brecar. As que senta forte, mete muito e gosta de transar. O raridade tá de Audi, modelo esportivo. Dom Juan lançou uma Audi, meia milha foda. O Rian foi na BM, o Tubarão é rico. Me joguei na Land Rover, na vela das novas. 24 casinho no bolso, 20 no pescoço. E a menina pede pra olhar de novo quem é o gordinho valioso. Não sabe se é joia, não sabe se é ouro. Sente o cheirinho da cifra. Quer entrar pra emissora da gringa? Agradece o papai lá em cima por me ter colocado em sua vida. Minha tarefa é impulsão de dinheiro. Série 7 da BM dá medo. A potência total de respeito. E o tanque do DJ Pedro anda bem cheio. Chama sua amiga que eu vou tacar o pau. Pode vir as duas, seleção suki sual. Tô com o DJ Pedro no jet de maluco. E o delícia elas na BM, 80 na radial. De virtude, 1 milhão de vezes puta food. Ela transa e pede o iFood. Cê quer Mac, então mete que você recebe. Tu que vai pagar. Caráter especializado, a influência é de bancário. Nave no automático. E o René se foi aprovado. Caráter do caralho. DJ Pedro é milionário. Nave no automático. É o 3.0 DJ Pedro. Com medo de ficar sozinho, saio comendo geral. Festinha com as beat, se joga que hoje é vral. Passo na favela onde eu cresci. Brota criançada que a favela merece sorrir. Churras pra criança, uísque pra nós. Passo da minha noite, eles têm que estar em casa. E as piranha vem sentar pra nós. Aí partiu praia. Prainha, tô na fase boa, cheio de novinha. Se duro ela já sentava, imagina agora. Empresário tá bonado, o amor existe sim. Mas é disso que elas gostam, isso que elas pedem. Isso que elas gostam e eu vou jogando as notas. Isso que ela pede, isso que elas gostam. DJ Pedro, maestro. Senta. Se você engravidar, é bom que já se aposenta. Senta. Se você engravidar, é bom que já se aposenta. DJ Pedro foi diagnosticado positivo com retivírus. Tchau. Muito bom, tô quase terminando aqui. É nóis, família. Vou ficar pra vocês aí também, tá bom? Tamo junto. DJ Pedro, diagnosticado com a febre do ouro. Quero que tem de melhor, quanto custa é só um detalhe. Dinheiro espécie, eu fiz o zoológico todo. Já chegou o black da visa da Mastercard. Bota sua fusão pra acelerar. Duas da garupa disseram que é montagem. Vai de volta de Jaguar. Resgatar mais duas beldades do lado sul da cidade. Money vai e vem.